quando ela se vai, tudo é insensatez. Tem-se a impressão que se vai morrer. Peixe quer mar, ave voar. Eu quero amar, porque vive em mim. E para aqueles que estão em nossa sintonia, um jardim, um coreto, música e a saudade. Cartaz este, que está no ar em seu 14º ano consecutivos, levando as músicas tocadas no rádio, no tempo da vovó. Mas vamos nós com música? Vamos sim, vamos atender ele que reside aqui em São Carlos e pela vez primeira conosco, o senhor Ismael Barroso. Ele diz em seu e-mail que acorda ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, como faz São Carlos toda. E ele tem 76 anos de idade, o nosso querido ouvinte, senhor Ismael Barroso. Ele gostaria de reativar a sua memória ouvindo com Chico Petrônio, do Luiz Peixoto, A Casinha da Colina. Que gravação antológica maravilhosa. Ainda para ele, o senhor Ismael Barroso, em nossa sonia, a banda do Corpo de Bombeiros, do pianista que nasceu no Morro do Pinto, lá no Rio de Janeiro, o saudoso Ernesto Nazaré Brejeiro. Tudo isto para ele, o senhor Ismael Barroso, que está residindo aqui em nossa cidade de São Carlos, está também a nos acompanhar com esse cartaz radiofônico. Nós temos ainda dele, Altamiro Carrilho, com Altamiro Carrilho e sua bandinha, Rio Antigo. Você sabe de onde eu venho, de uma casinha que eu tenho, fica dentro de um pomar. É uma casa pequenina, lá no alto da colina, de onde se ouve longe o mar. Entre as palmeiras bizarras cantam todas as cigarras, sob o pó de ouro do sol. Do beiral vê-se horizonte, no jardim canta uma fonte, e na fonte um rouxinol. Quando eu desço pela estrada e olho a casa abandonada, sinto um velho não sei o quê. Como é triste a natureza, anda em tudo uma tristeza, com saudades de você. Se você é minha amiguinha, venha ver minha casinha, minha santa, o meu pomar. Meu cavalo é ligeiro, é uma légua só de oiteiro. Chega tempo de voltar. Caso anoitecer, tudo pode acontecer, que será de mim depois? A casinha pequenina, lá no alto da colina, chega bem para nós dois. Thank you. Thank you. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis, mas ela está em nossa sintonia. Na última audição de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, nós lemos um e-mail de um jovem de Araraquara, dizendo que também nos acompanha. Aliás, este e-mail foi muito bem recebido por todos desta audição, e várias pessoas disseram: reprise o e-mail. Estava tão bonito aquele do jovem araraquarense. E nós vamos reprisá-lo, então, atendendo a pedidos dos nossos gentis ouvintes. Senhor Rubens, o senhor cita com orgulho a idade avançada e bem vivida de seus sábios ouvintes, o que é muito bonito e elogiável. Eu ouço esta audição já há um bom tempo e tenho só 18 anos de idade. Os jovens também ouvem Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Assim, neste meio vindo da cidade de Araraquara, o nosso gentil ouvinte jovem, José Carlos de Medina Lupo, com seus 18 anos de idade. Muito obrigado, jovem José Carlos de Medina Lupo, por estas palavras elogiosas a nós e aos nossos ouvintes, afirmando categoricamente que os jovens também gostam de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, porque o jovem é o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. Obrigado, ouvinte amigo de Araraquara, o jovem José Carlos de Medina Lupo, por esse e-mail tão amável e que desperta uma satisfação imensa para nós, porque a ala jovem também ouve Um Jardim, um Coreto, Música e a Saudade. Mas vamos nós com a música? Vamos sim. O senhor Vinícius Santana de Oliveira está conosco nesta manhã e ele nos envia uma cartinha simpática, dizendo que todas essas músicas fazem com que ele recorte a sua mocidade, o seu tempo de namoro, também os tempos bem vividos. O senhor Vinícius Santana de Oliveira está conosco e ele reside em Araraquara. Aí, ó, mais um ouvinte de Araraquara, porque Araraquara também amanhece ao som de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, o senhor Vinícius Santana de Oliveira, a Dama do Encantado Araci de Almeida, do Antônio Almeida, canta a Dama do Encantado, a saudosa Araci, qual o quê? Chico Alves, o rei da voz, o Chico Viola, o talentoso. Chico Alves, aqui em arranjo muito bonito, canta do Davi Nasser, arranjo do Silvio Mazuca, regendo a sua grande e saudosa orquestra. Silvio Mazuca fez o arranjo, Chico Alves defende São Paulo, coração do Brasil. Tudo isso para ele, o araraquarense, senhor Vinícius Santana de Oliveira, que ainda quer ouvir esta gravação antológica, composta pelo Catulo da Paixão. Esta composição, Moraes Neto, nesta gravação antológica, defende Luar do Sertão. Procurei te esquecer, mas qual o que é?